Eu digo tanta coisa nessa fita que você não escuta. Do que você escuta eu não sei nada. Do que você escuta eu não sei nada. Esse negócio de palavra é uma coisa filha da fruta. Qualquer palavra leva a ideia errada. Qualquer palavra leva a ideia errada. Eu tô dizendo que cada palavra é uma prostituta. Quer pagar pra fingir que tá empolgada. Quer pagar pra fingir que tá empolgada. Põe roupa e pega.